Caminhei pelo inferno por amor ao meu irmão. Aonde estiver, eu serei sua proteção. Com os pés em sangue na margem da penitência. Um dia vamos ver a luz, então eu tive resistência. Ilha da rainha da morte em seu lugar. Não se preocupe, Shun, eu ainda vou voltar. Até buscar a armadura, não vou me entregar. Mesmo no inferno ainda posso suportar. Odiar a tudo era o único propósito. Meu mestre me ensinou a ter força pelo ódio. Durante o treinamento ele matou a sua filha. Naquele momento despertou a minha ira. Tomado pela fúria, acabei com o meu mestre. Perdi meus sentimentos, só o ódio prevalece. Não era esse o destino que eu quis. Mas foi assim que eu virei Kid Fênix. Como a ave imortal, eu nunca vou morrer. Lenda sobrenatural, eu vou renascer. Olhe pro alto e vê. Voltarei mais forte quando eu reaparecer. Assim como a lenda vou ressurgir das cinzas do inferno. Kid Fênix. Então eu não voltei o mesmo. Não voltei o mesmo. Mudei muito com o tempo. Foram 4 anos de dor e sofrimento. Desde que eu voltei, abandonei os sentimentos. No vale da morte, meu destino foi marcado. De eterno me tornei um cavaleiro solitário. Uma lenda imortal que das cinzas ressurge no final. Armadura de Fênix, o primeiro que vestiu. Desde eras mitológicas, ninguém conseguiu. Fio, um cavaleiro sombrio. Prefiro estar só em silêncio. Meu cosmo é quente como brasas. Entre sair do inferno voando com minhas asas. Então me diga o que se passa quando eu te atacar com o golpe fantasma. Ouve aí, dentro da sua mente. Controla o que você sente. Te levo pra onde quero. Como um passeio no inferno. Faço cair ilusões, perdendo todas as noções. Imagine minha morte, mas será bem diferente. Pois no mundo real você morreu em minha frente. Como a ave imortal, eu nunca vou morrer.